lado do tanque, multidões esperam, clamando em vão. Um homem enfermo, 38 anos, sem alguém que o leve em sua aflição. Levanta-te, toma tua cama e anda. A voz de Jesus ecoa em meu ser, na dor e na espera. Ele é a resposta, vida eterna em ti eu vou crer. No templo ele encontra e diz: eis que já estás são, não peques mais. A cura que vem do Pai tão sublime honra o Filho que nos traz paz. Levanta-te, toma tua cama e anda. A voz de Jesus ecoa em meu ser, na dor. Toma tua cama e anda. A voz de Jesus. Portuguese Worship, Acústico Vittori, Piano, Sinto em Deus, Bebê.